As moças do meu tempo são bonitas, bonitas demais. Não desfazendo de antigamente, estou falando das mulheres do presente. Se Deus as conservasse sempre belas, a Ele eu agradeceria juntinho a elas. Olha, eu morreria, e quando me transporto pro futuro com meu pensamento puro, vejo tudo diferente. As rugas nos rostinhos de hoje em dia vão fazendo moradia despreocupadamente. Quando a velhice vem, só traz tristeza, deixando a melancolia roubando toda a beleza. Se Deus as conservasse sempre belas, a Ele eu agradeceria